palestras, práticas de gestão escolar e práticas pedagógicas, contribuições da teoria da atividade pôster, grupo de trabalho didática, práticas de ensino estágio. Autor Rafael Castro Rabelo, doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás. Mestre em Educação pela PUC Goiás. Docente convidado da Universidade Estadual de Goiás, UEG. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/1346952599881877. E-mail rafaelcastrorabelo@msn.com. Autora Beatriz Aparecida Zanata, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás. Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus de Marília. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/66527936660909084. E-mail bianz@uol.com.br. Resumo. O texto tem por objetivo apresentar considerações acerca da relação entre práticas de gestão e práticas pedagógicas na instituição de ensino superior, IES, privada. O referencial teórico foi constituído a partir das contribuições de renomados representantes da teoria histórico-cultural, especificamente Lev Vygotsky, e da teoria da atividade desenvolvida por Alexei Leontiev. Trata-se de uma pesquisa-bibliografia e os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e das experiências vivenciadas pelo pesquisador no contexto acadêmico em instituições de ensino superior privada. O resultado revelou a comprovação da influência entre práticas de gestão e práticas pedagógicas na IES privada.